vem. Que dança maluca, que pressão é essa? Quando a novinha dança, a galera fica esperta. Que dança maluca, que pressão é essa? Quando a novinha dança, a galera fica esperta. Desce devagarinho, sobe de ladinho, sensualizando, fazendo biquinho. Ela mexe o bumbum, ela sobe o bumbum, bota a mão no joelhinho, fazendo charminho. Vai, vai, vai! Portão do Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Mexendo gostoso, quebrando sem parar. Kika, kika, kika, todo mundo vai! Vambora! Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Descendo gostoso, quebrando sem parar. Alô, caminhão tenebroso, alô, sítio do Gilsão. Empurra nos paredões. Alô, Alcioli Lima e toda a rapaziada da Look Music. Tamo junto, hein? Dança maluca, que pressão é essa? Quando a novinha dança, a galera fica esperta. Que dança maluca, que pressão é essa? Quando a novinha dança, a galera fica esperta. Desce devagarinho, sobe de ladinho, sensualizando, fazendo charminho. Ela desce o bumbum, ela sobe o bumbum, bota a mão no joelhinho, fazendo charminho. Vai, mamãe! Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Quebrando gostoso, descendo sem parar. Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Kika, kika, kika, kika, kika, kikipá. Descendo gostoso, quebrando sem parar. Papai Clube Music.